Esta é a Contracapa e eu sou David Rodrigues. Quando o agente secreto Ethan Burke chega a Wayward Pines, no Idaho, em busca de dois colegas desaparecidos, está longe de adivinhar que a sua vida está prestes a tornar-se numa luta pela sobrevivência. Tudo começa com um acidente de carro, instantes após ter chegado à pequena cidade. Depois de recuperado o acidente, o agente encontra-se sem documentos de identificação e sem dinheiro. Todas as tentativas para contactar a sede e a família parecem falhar, e o próprio xerife da cidade oculta um grande segredo. Special Agent Ethan Burke, I'm here to see the sheriff. There's a man here to see who says he's a secret agent. Special agent. Algo de muito estranho se está a passar nesta cidade. Ethan percebe que os grilos que ouve à noite são afinal sons emitidos por pequenos altifalantes colocados nos jardins. O que se passa numa cidade onde ninguém quer falar e todos tentam aparentar uma falsa normalidade? I gave him your vitals and he thinks you're doing A-OK. Blake Crouch é o autor de Pines, um thriller passado num ambiente ao estilo David Lynch, onde nada é o que parece e todos têm algo a esconder. O próprio autor reconhece a influência que a série de televisão Twin Peaks teve neste livro. There are clues everywhere, all around us. E se no caso da série de televisão muitos mistérios ficaram por explicar, nesta história não ficam muitas pontas soltas. Os livros deste género literário provocam dois tipos de resultados no leitor. Ou gostam deles, ou detestam-nos. No meu caso, acho que o colocar da história no cenário do género Twin Peaks levou-me a imaginar coisas do Twin Peaks no livro. Harry, I have no idea where this will lead us, but I have a definite feeling it will be a place both wonderful and strange. Por um lado, facilitou a minha imaginação para ver coisas que não estavam escritas. Isto permitiu-me completar as falhas com locais imaginados, mas, e há aqui um mas, se não tivesse o imaginário Twin Peaks na minha cabeça, o livro não é pródigo a criar a envolvente necessária para uma pessoa se entusiasmar com ele. Um exemplo disto é que o princípio deste livro é uma seca, com o Ethan a andar em círculos nas mesmas situações e nos mesmos cenários. Eu pensava que estaria a ler um livro do Dungeons and Dragons com as salas a repetirem-se. Uma outra situação do livro que é um pouco estranha é a de uma história paralela do personagem principal. Ethan recorda-se em vários momentos de quando foi torturado na Guerra do Golfo. Ora, este arco da prisão e da tortura é penoso de ler porque parece imposto para me fazer gostar e ter pena do personagem principal. Achei que era um truque barato e que não valia a pena. Para terminar, dou a Pines 2 estrelas. Embora a ideia do livro tenha imenso potencial, acho que não foi bem aproveitada, e os detalhes são o que me prende a um livro que quer ser inspirado em Twin Peaks. Tenho apenas que lhe dar 2 estrelas. A Contracapa é uma anotação sonora produzida por David Rodrigues a partir dos livros que vai lendo. Qualquer semelhança com um podcast sobre livros é pura imaginação. Este episódio inclui apontamentos sonoros da série Wayward Pines da Fox com Matt Dillon e Juliette Binoche e que deve estrear em 2015. Inclui também música de Tort4 e sons do freesound.org. O programa pode ser ouvido no iTunes, no SoundCloud e a sua casa é o 6ed.net.